3520, chama agora o centro Recife, na frequência 2685, alterno 2545. 2685, 2545, alterno 3520, bom dia. Controle, bom dia, decola, Arbor 1, gol 9434. Gol 9434, contato radar na decolagem, suba para nível 400 via saída Arbor 1, transição elefa. Com a transição elefa, sobe via até o 400, gol 9434. Vai a Alefa para o gol 9434. Gol 9434 autorizado. Está presente, vou a Alefa, 9434 a gol. Postax, coluna 7-3. Beleza, coluna 7-3. Eu sou de Salvador, eu tenho 9098, bom dia, sem escadial, está descendo para o Rio de Janeiro. Então, 9098, a sinalização via chegada a Mário, desce, mantém 050, ajuste, última entrou no 014. Via chegada a Mário, com 1-0-1-4, está na 0-1-2. Prólogo número 73 para o táxi, noite 1 a bordo, a perna Galeão, 4 horas. Noite 1 a bordo? Afirmativo. Aqui é Apache, 1 no Índia, ponto de espera torre 1862, ajuste no 0, 15, gol no 173. Aqui é na Índia, lá no ponto de espera 1862, gol no 173. Polo 434, chama agora o centro de registro. 1260, alterno 28, décima 8. Chama agora o centro de registro na frequência. 126, décima 0, alterna 128, décima 8. 260, ainda 1288, grata atenção. Seu 9098 desvia à esquerda para o assistente, por 10 minutos. 7, seu 9098, após o desvio de voo, Romeu, corrijo. Serra Victor 366, para final do procedimento, R-Nave. Desse, mantenha 2500, pede altímetro 1014. Ok, após o desvio, Serra Victor 366, autorizado o procedimento, 2500, com 1014, 9098. Até 8196 8.95. Corrijo, 118 decimal 62, então 3896. Controle Salvador, bom dia, Gol 1173, decola. Gol 1173, contato ao radar na decolagem, sobre mantenimento de voo 360, via saída, Bel. Israel, para o 360, Gol 1173. Serra Vitor 366, igual com a pista, o 909. Ponto 9098, completo sinal, chama em torno, 1-1-8, decimal meia dúzia. 1173, chama agora o centro de exercício na frequência 12835, alterna 251. Gente, exercício 12835 e 1251 na secundária, gol 1173. Muito obrigado, moço. Bom dia, voo 161 no Padre Alta, situação 7, autorização de fórmula para Galeão. Polo 561 no Galeão, Papa Novembro 857, Nintvô 360, saída da Elia de Lume. Aciona 5001 no controle 1208. Confirmar o telefone? Não, a última mensagem depois do telefone. A frequência do controle 1208. Então ficou autorizado o 2310 para o telefone 1908. Caio Linha de Grosso 001. 1208. Correto, após ponto, agora 561. Está no 10, pronto. Não, 4, Alfa para 4. 4-4, boa noite, Tom 1. Bom, agora, boa noite, Tom 1. Confirmo para o B. 133, faça um cheque o gol no 5 mil no documental, porque tá muito baixa a intensidade. Voei com intensidade 2 agora, tá aqui via parte, o Índia, ponto de espera 1862, ajuste 1015. Via parte. Melhorou? Agora sim, agora ficou um pouco melhor. Antena 1910, qual que é a identificação de antena 2500 feet? And fly head to Sierra Victor 3664, Arnav procedure. Fly heading Sierra Victor 366 for intercept Arnav procedure. That's it. Altimeter 1014, Altimeter 1010, and comm station procedure. Sando Serra Bravo Papa Alfa 340, Abra Lefa 20, Zulu 21, Aposto Conforme, 10 direito, 5007, 208. Arbor 1, após a Lefa, ok? Estimativo, Arbor 1, após a Lefa. E nível 340. Correto, pode ponto, boa noite, não. I'm in Roger. After deviation, report to control and fly to service 366. Okay, after deviation, I call you back to heading Sierra Victor 1991. Oh, bom dia, é o Gol 9401, na autorização Curitiba. Tá, se escuta. Gol 9401, Curitiba. Via rota Tupã, Newt Gol 380, Saidar, Bora 1, transmissão Alefa, após DCT Mítico. Interceptor Aerovia, pisou 2-1, segue conforme a rota. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Aciona 5020, controle 120, décima 8. Meu pote está aberto. Pode baixar, Luiz. É o anel, pode. Pode confirmar o que você quer, né? 1014. 1014, 2500 meters. É 6, pode ser 1. 9-1. That's it. Controle, bom dia, Gol 561, decolaram na Daiana 38. Foram 561, um contato radar na decolagem, sobre mantendo de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL. Esse logo ligado aí, galera. 9399. Gol 9399, bom dia, autorizado Serra Brava, Mike Wolf. Nível 400, saída Arbor 1, transição Alefa, após DCT Nítibo. Intercepta, pisou 2, 1, segue conforme a rota. Decola pistão 0, pela curva direita. Aciona 5014, controle 120, decimal 8. Atualizado para Maringá, nível 400, saída Arbor 1, Elefa, ritmo Pesu 2-1. Recorda pistão no 0, curva direita, transponder 5014, controle 1208. O 9399, a posição é 2-1000. Atendimento correto, reporte pronto, Gol 9399. Reportaremos pronto, Gol 9399. Alô, Salvador, bom dia, Gol 961, informação Delta, autorização Guarulhos. Gol 961, bom dia, autorizado Guarulhos, Apesolo 10, Taubaté, Nível de Gol 360, saída da Euleta Motiva, aciona 5016, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, Apesolo 10, Taubaté, decola pista no zero, perdida da El Leda Mótima. Aciona o zero, mesmo prolixo, 120, décima 8, remota, 62 de Lima, gol 161. Da El Leda Mótima, ok? Mótima, Mike Osho, Tango Vitor Alfa. Da El Leda Mótima, gol 161. Qual é a tripote contra o 161? Argentina 1910 established on final runway 10 airport site. Roger, complete procedure in contact now, tower 118.6. Complete procedure in 118.6, Argentina 1910. Gol 1561, chama agora centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. Buenas noches, Salvador, oficina 1910. No, la que es que vaya Fox. INGO 910, clear taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha, before Julia, Argentina 1910. Salvador, go 1811, pushback at the é forte para o táxi, boa noite, Nuno. Eu já venho para o táxi, boa noite, Nuno. Salvador, bom dia, na 3601, gente da Delta, pronto para a Copa, São Paulo. Na 3601, autorizado São Paulo, Ceará Bravo, Ceará Papá, via rota do plano, nível de voo 360.